Pirapirapirô, o podcast começou. Que delícia, cara! Chamou, fala galera! Estamos começando mais um Belich! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. É a dança do machixe. E temos também o Godaka. Ah, eu vou rezar. Rezei? Rezei? E é o que temos pra hoje, galera. Acabou. Hoje é Carlinhos Voadores Style. Vamos falar que a gente tá copiando Carlinhos, é verdade? Estamos. Já a gente tá copiando em termos de participantes vagabundos. Eu vou participar e não aparece. Não aparece ninguém, né? Em termos mal. De pauta, a gente vai falar hoje de... Depois do pornô. É, mas o assunto hoje é uma putaria também, né? É. Não é aquela putaria legal. Não, não, cara. Saudável. Não, cara. Os irmãos. A putaria não é boa. Né? A gente vai falar de filme, adaptações de quadrinhos que são uma bosta. Tem bastante coisa na pauta aqui. A pauta está gigante. Então vamos começar logo essa porra aí. Ah! Quem quer começar citando uma bomba aí pra gente analisar? Você falou do que é? Porque eu viajei aqui agora. Mano, falei isso aqui. Ah, tá, desculpa, foi mal. Eu não vi. Nossa, tu foi muito longe agora, velho. Cara, a minha pauta tem tanta merda que eu não sei pra onde começar, então quem quer lançar um aí primeiro? Mano, a minha pauta tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 abas abertas. Eu tô me sentindo Evandro, tá ligado? Eu tenho 14 filmes aqui, velho. Não, porque eu tô com 20 abas abertas agora. Leve, então? Geração X. Alguém assistiu essa beleza que passava na sessão da tarde? Mano, eu não faço ideia do que seja. Cara, tinha Emma Frost, né, cara? Tinha Emma Frost, tinha o Banshee. Não tinha Jubileu também? Tinha Jubileu, tinha o Derme. Cara, eu vi... Derme. Puta, tinha o Derme, meu. Tinha. Merda. Cacete, inclusive, ele era um dos principais. Mano, que porra é essa, cara? Isso... Cara, é muito péssimo, velho. Olha essa Emma Frost, cara. É terrível. Cara, o que é essa capa do filme, cara? É muito... Qual que é a capa? A capa aqui. É um brother dando um chute ali. Não. Essa aqui é a capa. Tem, é uma malhação, cara. Era malhação com superpoderes. Como isso pode dar errado? Eu não sei. Porra, tem... Velho, repara, só tem estereótipo. Tem um latino, tem o loiro afetado, a gostosa. É o Supla que é o loiro afetado. Tem um moreno tem uma renta. O mexicano. Cara, eu aposto que o mexicano não tem a perna direita. Ele tá só com um cotoco apoiado no pé. Foi abusado. Ele, cara, ele é o Derme. Ele é o cara que consegue esticar a pele. A pele. Nossa. Cara, esse filme é tão péssimo que eu não lembro praticamente nada dele, cara. Eu não sei de nada. Cara, como é que eram os efeitos dessa porra, mano? Te mandou uma foto. Eram horríveis, cara. Era nível Mutantes Caminhos do Coração. Nossa. Porra, é muito bom. Caminhos do Coração é um bom tema pra gente falar hoje, inclusive. Uma boa adaptação. Copiou tudo aquele negócio. É, cara, mas Geração X era um bando de mutantes ajustados. Barrados no batiam o vilão, o cientista louco, capaz de entrar nos sonhos. Tipo o Fred Krueger. Quem é esse junto com a Emma Frost aqui é o Banshee, cara? É o Banshee. Nossa. Esse era pra ser um cara ruivo. Só que eu acho que não tinha ruivo no mercado na época. O naipe desse negócio, puta que pariu. Olha, cara, o que, que é esse ideia? Mano, que isso, velho, que isso, mano. Nossa. Tem um visual que lembra os live, os bagulho de Power Ranger, as partes de cara, pessoas, era... tá ligado? Não, mas era, cara, a ambientação era muito Power Ranger, velho. Porque, tipo, eu tô pensando muito que são aquele gordo e aquele magro Power Rangers na escola. Eu tô achando que... O Bucky School aparece. Sim, lá, velho. É tipo isso, mano. Quem é o loiro de óculos que parece um Oakley lá, um Juliette? Cara, não sei, eu sei que ele consegue lançar raios laser pelo olho, mas não é o Ciclope. Ele não é o Ciclope, ele tem um olho branco e ele consegue controlar os raios. Eu sei lá que mutante que é isso. Isso na época dos anos 90, cara, que tinha 300 mil mutantes escroto ao mesmo tempo. Tinha até mutante que não tinha poder, cara. Tem ele completo no YouTube, cara. Mano, é sério. Tinha a loirinha que não mostrava o corpo, porque o corpo dela era masculinizado, ela era super forte. Acho que o nome dela era The Colibals até. Pô, deve ter que botar esse link pras pessoas assistirem no post, velho. Eu salvei aqui, cara. Caralho, esse João Gabri Traçoel que isso? Essa tela da Sessão da Tarde é de uma qualidade ímpar. Ah não, é que não, vocês não sabem, porque eu entrei num site aleatório. Foi mal, esqueci de comentar essa parte no começo. É que eu tava vendo sobre o filme. Aí ele, que isso, essa pedra da Sessão da Tarde é de qualidade ímpar, com roteiro e direção de uma genialidade que nós, réis mortais, não entendemos. Um filme que encheria o coração do Rob Liefeld de alegria. Em suma, é uma merda fumegante. Eu acho que ele ouviu o MDM, mano. Eu tenho um comentário aqui no do filme mesmo, né, cara, do YouTube, do cara assim, eu admito que já assisti esse filme e talvez tenha gostado dele, mas não é nada comparado ao X-Men. Como assim, cara? Eu diga. É serious business, cara. O cara não cogita que você pode zoar sobre, não, pra ele é útil. Alguém comentou que esse pra mim é o verdadeiro primeira classe. Caralho. Eu vou até assistir ele depois, quando eu tô separado aqui. Esse aqui me lembrou daquele da Liga da Justiça, cara. Nu! O Ajax Gordão. O Ajax Gordão, como era o nome daquele filme, cara? Liga da Justiça dos uniformes de EVA, o nome do que Liga da Justiça SBT, que é o SBT pra contemporar, fazer essa foto. Que era um filme documentário, né, velho? Olha aqui, cara. Que entrevistava eles, o filme entrevistava eles algumas partes. Que é aquele primeiro ali, velho? Que pariu, cara. Que isso? Mano, que é aquele da esquerda, velho? É o Átomo. É o Átomo. Que pegou porra, aquela... um uniforme de motocross e pintou. Aquela ombreira de motocross, velho. Esse... Mano, o Lanterna Verde que é azul, mano. Que porra é essa? Cara, ele chamava... Como é que é o nome do cara? Hal Jordan. Tinha Lanterna o uniforme azul. Do Kyle Rayner. O uniforme é do Guy Gardner, cara. O Gardner sabe se já que tinha a máscara do Kyle Rayner, cara. Tem aquela mina verde, que eu não sei o que é. Tem o Flash e tem uma mina azul. Olha a cara desse Flash. Era verde a fogo. Porra, por que a fogo é verde? O uniforme dela. Cacete, é o Flash tiozão, ele tem pescoço de tiozão. Olha o tamanho do pescoço dele, velho. Caralho. É muito gordo esse Flash aqui, cara. Ele é tiozão, mano. Acho o Ajax aí, cara. O Ajax é o... Os Zordon, você quer dizer, né? Deixa eu ver se eu acho uma foto do close na barriga dele. Peraí que eu tenho uma outra imagem que mostra, tá pequena também. Assim. Olha isso. Casas da Banha, saca? Tiozão, o Ajax era o tiozão do churrasco. Tiozão do churrasco, mano. Cadê? Deixa eu ver. Mano, o que... Cara, é uma mistura de tiozão do churrasco com o Goomba mais feliz, mano. Porque ele me lembra o Goomba um pouco, cara. Não, ele me lembra o Máscara. Cara, que isso, velho. O vilão do Máscara, né? É, exatamente, cara. Que isso, mano? Acho que é nesse filme que o cara tranca eles numa sala eles usam um pé de cabra pra abrir, tipo, super poder pra quê? Super poder pra quê, né, cara? É a porra do super-herói, velho. Você não precisa de um pé de cabra, cara. Eu sinceramente não lembro, velho. Se eu não me engano, era esse. Mas eu não duvido, Ivandro. É por causa difícil isso. Oh, mas esse filme era muito nojento, porque ele era meio documentário. Os caras falaram, eu tive meus poderes, não sei o que e tal. E ao mesmo tempo que eles estão aceitando a gelo na equipe, saca? É muito, muito escroto. Ali, ó. Barry Allen Flash, o cara todo molecão, assim. Nossa, com o uniforme, eu acho que é outro cara que mexe. Consegui ir a fogo, ela usa verde, cara. Puta, sério, cara? Fogo usa verde mesmo. Isso que desceu é uma bosta, porque nem isso o fogo é vermelho. Só não tá pelada, né? Porque é personagem brasileira e brasileiro, só sabe transar. Ah, é a Amazônia. Eu não sei como ela não veste uma tanga de folhas de bananeira, cara. Ah, agora eu vi. A fogo, ela é pelada. É porque pega fogo, Nossa, nem Evandro, mano. Não, essa não é desculpa não, cara. Esse você inventou. Ah, não, cara, é o verdadeiro First Class. É, cara, é isso aí, mano. Esse é o verdadeiro Smallville. Pô, Smallville é uma coisa que vem entrar nessa lista, hein, cara. Eu acho que essa liga ainda tá melhor do que a liga do Smallville, cara. É. Smallville conhecido como a liga do moletom, porque todo mundo tinha moletom, até o Aquaman usava moletom naquela liga. Nesse momento, o Nicolas, convidado, chora em silêncio. Mano, ele não vai chorar em silêncio porque ele não vai ouvir essa bosta, esse filho da puta. Como é que eu... Mano, eu não consigo pensar no Aquaman, sei lá, nos... Mano, esse Smallville é tudo errado, né, velho? 10 anos pra voar, velho. 10 anos. Não é aquela zoada, é uma magia, assim. Não é um... É um borrão, que aparece, só isso. Alguém, vamos pro próximo, isso tem que confirmar isso. Eu pego pesado, começo naquele nível pra manter. Manda, qualquer um, vai. Vou mandar um semi-triste, vai, um Constantine, cara. Nu! Ai! Não é o pior que eu já vi, mas mano... Chegou perto! Mano... Na casa do Senhor não existe Satanás. Satanás. Cara, eu até achei, tipo, se fosse o filme do Keanu Reeves com outro nome, talvez até desse pra beleza. Passar. Tipo, você ia falar, ah não, lembra pra caralho o Constantino, mas de boa, tá tranquilo, né? Porra, é o Keanu Reeves exorcizando o demônio com a trabuco de cruz, tá ligado? Trabuco. Nossa, aquela arma, velho, de ouro maciço que atira... Na água benta, né? O cara afunda na água benta o negócio e benze as balas. No... É, né? E tem o Shelabuff, cara, assim, tipo, caralho, que porra é essa, mano? Com boininha de, sei lá, de francês, né, velho? Uhum. Não, aí que tá, né, cara? Um taxista de 16 anos. Aí que tá, né, velho? Tipo, poderia ter tirado os elementos que lembram o Constantino e transformado em outro filme, tá ligado? Uhum. De repente não ia ficar tão ruim. Então, há chances de não ter ficado tão ruim, tá ligado? Havia chances, mas... E, cara, se não fosse o filme de Constantino, não usasse os personagens, não usasse... Ou, basicamente, se não tivesse filme, a chance de ficar ruim não ia ser tão alta assim, tá ligado? Mas, mano, apesar dos pesares, apesar de ser um filme terrível, eu gostava dele, assim, tá ligado? Ah, quando eu fui ver a primeira vez, eu achei legal, assim. Mas ainda foi... Ainda... Mas eu ainda conhecia muito pouco de Constantino pra poder... E tipo, apesar de pesar, eu ainda acho legalzinho e tal, mas mano, eu acho o visual do inferno muito da hora, cara. O visual do inferno é legal. Muito da hora mesmo, muito. O russo louco lá fazendo o demônio lá. Era o Negão? Não. Não, o Negão era o anjo lá, né, que ajudava ele. Negão né? Era o Papo Meia-Noite. Papo Meia-Noite, descaracterizado pra caralho. Os maluco, eu acho que é o Peter Stormain lá. É o... O cara que só faz o papel de russo louco. Então... É tipo o Nicolas Cage dos russos, então. Isso. Não, ele de Lúcifer no final é do caralho, velho. Chegando com os pés sujos. Muito massa, velho. Eu nem reconheci ele, tá ligado? Eu tava acostumado a ver ele só... Cabeludo, cacete, meio drogado. Né? É, eu, meio drogadão. Eu abri o Wikipedia aqui do Constantine e falou que o Nicolas Cage ia ser o John Constantine. Nossa, ia ser melhor, né? Seria épico, cara. Atuação incrível. É isso mesmo. O Nicolas Cage foi cogitado em 2012, só que ia ter problemas autorais entre Tarzan, sei lá, e a Warner. E o Keanu Reeves, que foi, cara, se fosse o Nicolas Cage, o filme ia ser. Cara, esse filme ia ser o melhor filme de ação. Ia ser o melhor filme do mundo. Melhor adaptação de quadrinhos. Ia ser, certeza, cara. Ah, é verdade. Ele só faz russo maluco, noiado. É verdade. Nossa, ele era o Lucifer, não era? Sim. Eu achei maneira a parte que ele vai ser levado lá, que ele tira o câncer, um câncer que ele tem no pulmão, é isso? Isso, enfia o braço. Eles iam adaptar o Hábitos Perigosos, Constantine. Que inclusive eu terminei de ler hoje, eu posso falar com segurança que tirando o câncer no pulmão não tem nada a ver com o filme. Mas tipo, aquela parte do câncer ficou da hora, cara. Sim. Uhum. Mas eu não li esse arco, então... Ah, não tem nada a ver, cara. Eu imagino que o Keanu Reeves não ia fazer uma adaptação de quadrinho que tivesse a ver com quadrinho, tá ligado? É que nem o Godoku falou, cara, tirando o câncer, velho, não tem um pingo desse arco. Ó, mas tem uma coisa que eu preciso defender no filme do Constantino. Ele fuma? Ó. Vai falar isso do Constantino da série. Eu ia assistir um dia porque eu tava passando na TV. Não tive coragem. Da série? É. Mano, é muito ruim, cara. Imaginei, é muito caricato, velho. Mas é aquele esquema, mano. Você pensa que é boa porque você vê a imagem do cara. Eu achei ele muito caricato, as roupas que ele usa. Eu achei muito... Ah, velho, é que tipo, você não consegue crer que isso é o Constantino, tá ligado? Mas só que, tipo, você vê a roupa, você fala, porra, é o jaleco dele, sei lá, é a mesma roupa. Porra do caralho. Quando você vê um bagulho, você pensa, nossa... Que bosta. É. E, velho, eu assumo, eu tenho um bom gosto pra coisa ruim, tá ligado? Tipo, eu adoro coisa ruim, eu sei ver coisa ruim, eu não consegui ver Constantine. Estamos falando do cara que assistiu Spawn, cara. E que leu 100 e poucas edições Spawn, eu tenho, tipo, um dom pra isso. Tipo. Mano, eu tenho o DVD do Constantine, velho. Eu tinha o DVD pirata do Constantine. Eu tenho original, velho, comprei no Sebo. Eu mergulho muito dele ter sido pirata e não original, tá ligado? Pagou um real, enfim. Eu paguei 10 pila, cara, dei de presente pra minha mãe, porque ela gosta do filme. Mano, sabe quanto que eu paguei? Nada, eu baixei na internet discada em 8 anos, tá ligado? Em uma semana, mano. E quando eu fui dar play, descobriu que era Lagoa Azul. Não, era Homem-Aranha 1, cara, quando eu fui dar play. Porque eu sempre baixava Homem-Aranha 1, era incrível, velho. Era o Rick Cole. Era o Rick Cole de novo, cara. Deixa eu citar um rapidamente aqui, cara. Que esse dá pra dizer que é péssimo mesmo, porque foi a primeira vez que eu dormi no cinema, que foi Superman O Retorno, cara. Nu! Mano, eu não vi, velho. Esse me dói, cara. Cara, é muito péssimo, velho, sabe? Tipo, eu não sei como é que conseguiram estragar tanto um filme assim, sabe? Eu já fui meio contrariado, tá ligado? O Returns é o... Não é aquele do... Brandon Routh. É o do Brandon Routh. Ah, é o Brandon... Não é aquele mais novo, não. Não, é o Não é o Man of Steel. Ah, tá, é porque isso. Esse é o que os grandes inimigos do Super-Homem é um avião e uma ilha. É. Começou tão bem, velho. Aquela cena do avião tão boa. Tipo assim, o cara voltou. Tipo, caralho, aí o filme vai. Aí não acontece porra nenhuma. Continua indo. E não tem merda nenhuma de ação. Você fica, que porra é essa? Cara, o Kevin Spacey, ator fodão, vai ser o Lex Luthor. É. Caricato pra caralho. Puta, cara. Tipo, ele parecia que tava copiando o Gene Hackman, tá ligado? Nos piores original. É, no, no, no, na versão original do Superman, assim, as partes. Tava copiando o Gene Hackman do Superman 4. Exato. O Superman 4 é um dos Superman piores que já foram feitos. É, tá na minha lista aqui do Homem Nuclear. Nossa. Eu nem vi, hein? Nem vi. Impossível, você nunca assistiu a Sessão da Tarde, então. Passava direto. Superman era tão ruim que eu pulava de canal, que eu não via na Sessão da Tarde. Putz, eu toda vez que passava eu assistia, cara. Não, não tinha saco. Você é masoquista, Edson. Eu não. Superman, velho. Superman eu assisto. Não adianta. Assista é o menor pessoal. Em compensação, eu vi aquela porra do filme do... Como é o nome daquele faxineiro idiota pra caralho lá? Hermes! É, eu via todos os filmes do Hermes. Caralho! Eu adorava, cara. Todos eram exatamente iguais, mas eu adorava. Tinha um documento que passava sempre, mano, cara. Mano, era o que ele tava pegar a marmota lá, ou as copeiras. Cara, era incrível. Eu assisti aquele dos Trolls. É, isso eu já não lembro muito, mas eu lembro desse do acampamento. Eu lembro, eles atiram uma tartaruga de paraquedas pra ficar mordendo os caras. Caralho. Cara, velho, Ernest era terrível e eu achava melhor que Superman, mano. Sim, cara. Oh, pra lembrar vocês uma coisa, o sobrinho burro do Lex Luthor, do Superman 4, é o pai do Jake, do Two and a Half Men. Nu! Vocês lembram disso? Caralho, não. Sério? Caralho. Vixe, mano. O mundo dá voltas, cara. Aquela foto dele. É ele, velho. Novinho. Puta que pariu, o John Cryer. É o John Cryer mesmo, cara. Eu só lembro desse louco no Top Gang, tá ligado? Ele fez Top Gang? Ele era o Zureta. Eu não lembro. Ele era o Zureta, cara. O cara que tinha um... Que queria entrar lá pra Aeronáutica e não enxergava nada, não. Puta, mano, eu abri tanta aba que o meu Chrome tá bugado. Eu não vou ver essa imagem, não, velho. Foda-se. Caralho, velho, louco no Superman, mano. Mas, mano, assim, ó, cara, Superman Retorno tá de parabéns por ter me feito dormir no cinema. Só digo isso. Os caras conseguiram uma façanha. Puta, mano, eu dormi no cinema, eu dormi já em todas as Harry Potters que eu fui ver no cinema. Obrigado, hein? Eu já digo de passagem. Tu foi assistir mais de um Harry Potter no cinema, você já merece um parabéns por isso. Cara, eu fui ver dois Harry Potters no cinema, acho que era tipo 5 e o 6, ou 4 e o 5, alguma coisa assim. Nu! E no último que eu fui ver, eu acho que era o 6. Me acordaram no meio do filme que falou que eu tava roncando. Caralho. Eu tava com uma mina, ela me deu uma cutucadinha e falou: Gui, você tá roncando. Seu bosta. Cara, eu sorri por dentro, eu pensei que são comprida. Eu tô roncando, foda-se, aumenta o volume aí, então, porra. Ai, cara, vamos continuar aí, vou passar pro próximo. Tá. É, Spirit, alguém assistiu? Nu! Não! Sem coragem. É, eu também não tive, cara. Cara, Frank Miller adquirindo seu primeiro câncer ali. Cara, esse filme é nojento demais, velho. Ele pegou tudo aquilo que deu certo em Sin City e cagou. Só, ele conseguiu piorar, ele conseguiu destruir tudo que deu certo em Sin City jogando no Spirit. Que a fotografia em preto e branco, os sons de vermelho, aquele ar meio canastrão da filmagem e tal. Mas isso é Sin City, cara. Hein? Isso é Sin City, total. Sim. Então, ele jogou no Spirit e isso ficou uma merda, porque Spirit não é pra ser desse jeito. Mas Spirit não tem nem como ser assim. É. Ou tem, eu não li muita coisa, mas não parecia muito isso. Não, é classicão, detetive, história... Sim. Tipo, no ar, assim, tipo, bem. É, no ar, assim. Tipo, não tinha esse ar sujão de Sin City, tá ligado? Não, daria um filme estilo Dick Tracy fudido, cara. Mas, né, não avisaram isso pra ele. Daria um quê? Como é? Um Spirit Feira da Fruta incrível, né? Spirit Feira da Fruta. Quando tu falou isso, eu lembrei que teve um filme do... Entrei na Feira do Espírito. Teve um filme do Dylan Dog, né, cara, com o Brandon Ruth. Nu! Ah, eu não tenho coragem. Cara, eu não tive coragem de assistir também, cara. Eu não sei porque esse filme me parece familiar em alguma coisa, mas eu talvez deva ter sido, sei lá, um trailer que eu vi na TV, alguma coisa do tipo, porque eu não vi também, eu não quero ver, tá ligado? É, sabe, aquele negócio assim que passa, que tu ouve falar e tu percebe que não é uma boa ideia, então tu nem vai atrás. Sim, tá, tipo, isso não pode dar certo, é melhor não ver, tá ligado? Sim, tá aqui o bagulho, velho, tô olhando até o pôster aqui de Dylan Dog com Brandon Routh. Eu aposto que ele tá fazendo altas expressões nesse posto. Pô, ele tá. Porra. Dylan Dog e as Criaturas da Noite. Tipo, tijolaço. Eu nunca li Dylan Dog, cara. Então... Eu também não. Nem eu. Eu citei porque eu lembrei. Falando do Spirit ali, eu meio que lembrei do. Eu só vou ler Dylan Dog no dia que eu terminar o Star Superman. Não. Cara, aí que você descobre que o filme é ruim, né, velho? Até quando você não conhece o original, você acha ele uma merda. É exatamente, né, cara? Dylan Dog, Dead of Night. Não tem. Ó, tem o Peter Stormare. Será que ele faz um russo louco também? Certeza. E morto. É. Cara, mas voltando um pouco no Spirit faz parte de um trauma da minha vida, que uma amiga minha de faculdade me chamou com segundas intenções na casa dela pra assistir Spirit e Watchmen. Eu assisti os dois filmes e fui embora. Falando em Watchmen, nu! Vai lá seguir. É sério, cara, olha, eu vou contar uma história de vida pra vocês. Quando que foi? Foi sexta? Foi sexta. Sexta-feira, dia... Eu vou até olhar aqui, ó. Ah, não foi sexta não, foi no sábado, eu acho. Foi sábado. Sábado, dia 16 de janeiro de 2015. Segui, ligo Netflix e pensa: ah, não tem nada a fazer, eu podia dar um tiro na cabeça, mas não, vou assistir Watchmen, que é pior que dar um tiro na cabeça, provavelmente. Mano, por que eu gastei 2 horas e 45 minutos da minha vida assistindo Watchmen, cara? Fui comprido ainda, né, cara? Por que, velho? Por que? E, mano, eu voltava direto no Facebook. Mano, por que eu tô assistindo isso? Isso é lá o quê? Isso é lá nas quantas? E, cara, foi um dos piores filmes, piores adaptações que eu já vi. Mas foi porque eu li o quadrinho, tá ligado? É que ele é assim, né, cara? Ele é um filme assim, tipo... Se tu nunca leu o quadrinho, tu vai ver o filme e tu fica meio que boiando, assim. Você vai achar chato, cara. Certeza que você vai achar chato, mano. E se tu leu o quadrinho, cara, tipo, tu vai achar aquilo muito péssimo, não tem como... Nossa, mano. Ou se tu leu o quadrinho e não entendeu o que o quadrinho tá dizendo, você vai gostar do filme. Eu acho que é o único caso em que você vai gostar. Porque, mano, o filme é todo mastigado, você, tipo, não tem nenhum tipo de reflexão, não tem nada. Provavelmente alguém vai falar... É, Sergi, mas isso é coisa de quadrinho. Não, cara, isso é coisa de uma obra bem adaptada, tá ligado? O cara podia manter... Quem que foi? Foi o Snyder? Foi, né? Foi da puta. ele podia ter gastado um pouco menos de recurso em slow motion. Cara, na moral, eu acho que deve ser super barato fazer slow motion, tá ligado? Velho, você fala. E tem muito slow motion, é incrível, cara. Aquela cena que é espectral e o Coruja desce. Nossa. Lá na cadeia. Nossa, perdeu todo o impacto, nossa, velho. Eles lançaram, tem a versão no YouTube que eles passam em fast forward elas, assim, tá ligado? E aí eles lutam como se estivesse lutando normal. Caralho, porque, mano. Caralho. Porque tipo, é todo em câmera lenta, cara. É bizarro que aquela cena é só pra mostrar, tipo, a espectral e o Coruja dando porrada. Uhum. Não tem nenhum impacto pro Rorschach tá lá, tá ligado? Tipo, como assim, cara? O tempo que ele ficou na prisão não tem impacto nenhum, né? Nenhum. Aquele gordo lá do, que fica fazendo entrevista, mano, não tem nenhuma importância pro filme, assim, tá ligado? Uhum. Mas eu até gostei do Rorschach, cara. Não, eu achei o Rorschach bom, porque ele, sei lá, faz uns bagulho de Rorschach. É, né? Ele... Era porta e soco na cara. Tá, é, ele e o pouco que apareceu do Comediante são Comediante. Os únicos bem adaptados. É, o Comediante ficou bom. Mas também o Comediante tem 2 minutos de filme, né? O Comediante é o Robert Downey Jr. genérico lá, né? O Bombadão. Exato. O Robert Downey Jr. bombado. Ele é igual o Robert Downey Jr., né, velho? É, uhum. Com uma costeleta falsa, por sinal, porque é muito falsa. Puta, mas, mano, e aquele final, velho... Aquele. Mano, Ozymandias. Ozymandias, eu ia dizer, Ozymandias. Me dá pena daquele Ozymandias. Nossa, velho, e quando o comediante faz o esquema lá de que ele queima o plano dele e começa a avacalhar lá o bagulho. A encarada que ele dá pra câmera, tipo, mano. Não precisa... Snyder, você não precisa fazer isso, velho. A pessoa ia pra ficar subentendido, tá ligado? Não precisa. Nossa, tá, só faltou ele pegar e fazer aquele negócio com indicador e polegar, sabe? Hã? Hã? Mano, eu imaginei, cara, eu tenho certeza. Tá ligado? Tipo, tá ligado o meu post do Lego Marvel? Que eu peguei uma imagem do teclado e fiz um negócio que é esse botão aqui. Eu imaginei que ia parar o frame, assim, tipo, e ele ia botar uma seta, aquele cagado, do jeito que eu fiz. É, olha aqui a cara dele, tipo, mano. Que pra quê, velho? Pra quê, mano? Coruja não consegue dar uma porrada no Ozymandias, porque o Ozymandias é um. Porra, o cara tá totalmente espidrado. Sim, o Coruja é um gordo, né, velho? Aí no filme ele dá um porradão, assim, tipo, só pra dizer que, o vilãozinho famoso. E o grito do Coruja. Mano, cara, tudo errado, velho. Tá tudo errado. O começo, velho, é muito errado. Ele pegou todas as sutilezas e piadas de um balão, coisa que você tem que ler 5 vezes o quadrinho, e colocou naquela cena, tipo, o comediante matando o Kennedy. Mano, não precisava, sabe? Não precisava, cara, não precisa. Mas cara, puta, eu gosto daquela abertura com o Dylan tocando. Dylan, velho. Ficou bonito, né? Mas, tipo, toda a sutileza foi pro lixo. Ah, sim, com certeza. Não, mas aquele coisa da abertura é tipo, é legal pra você, tipo, entender cronologicamente o que aconteceu. Tem coisa ali que eu nem sabia, que eu não lembrava. Tá, é, tem muita. É, pegou muitas lances do quadrinho ali e foi passando. Tipo, em uma frase que aconteceu no meio do quadrinho que você passou despercebido, tá ligado? Exato. Mas, tipo, eu achei interessante, mas eu ainda acho que não é uma coisa que precisa estar em Watchmen. Na realidade, Watchmen é um filme que nunca deveria ter existido. Só a trilha salva, né, cara? A trilhazinha é muito boa. Sim. A trilha é boa. Olha os clássicos, toca. Mas de resto, não tem o que salve, cara. Não, velho. Cara, o que não tinha como dar errado é fazer o Manhattan. Não a tem como. A pinga do Manhattan balançando alto. Aí que tá o problema desse. O problema também é esse, né, cara? Eu fui no cinema assistir. Cara, era só isso que tu ouvia as pessoas falando, olha tá ligado? Tipo, o piroco rolando, maluco. Ah, meu, eu nunca vi uma piroca na vida, pornô. Mas, mano, você nunca viu uma piroca azul? Você nunca viu a porra do filme do Avatar pornô, velho? É uma piroca azul que tem ali, cara. Mas, tipo, mano, o Manhattan era uma coisa fácil de você fazer, tá ligado? Você bota um cara que não tem expressão nenhuma e pronto. É um Manhattan. Pintou de azul, fechou. Cara, aquele Manhattan. Você tá ligado quem que ia ser o Manhattan, né? No projeto dos anos 80. O Vin Diesel. Não, nos anos 80, eles iam fazer o Schwarzenegger como o Manhattan. Caralho. Que bom que não saiu nos anos 80, velho. Isso é foda, cara. Ia ser demais, ele ia usar frases de efeito. É, acho que ele usa como que ele usou depois como Senhor Frio no Batman Jovem lá. Mas tipo, mano, Manhattan, você botar, cara, tá ligado o Goomba mais feliz do mundo? Ele é tipo o Manhattan mais tristinho do mundo. Porque, mano, cara, sei lá, velho. Eu fiquei com tanta vergonha ler esse filme, mano, que. Eu repudio, tipo, essa fanboyolagem, tipo. A obra intacta, nunca pode ser adaptada, sei lá o que, eu concordo no caso de Watchmen, mano. Isso ainda porque a gente nem falou do. Nossa, do pior adaptação do Moore, né, velho? Uma das. Qual? É, as duas próximas aí da tua lista, provavelmente, né? O. Calma, cara. Não, do Moore, cara, do Moore. A gente falou em. A gente comentou do. A gente tinha comentado do. Como a gente tava linkando um filme no outro, né? A gente tinha comentado da abertura, que é legal. É igual o filme do Wolverine, cara. Nu! A abertura daquele filme do Wolverine é muito boa. Caraca. Puta, qual ele filme? Sabe, na guerra, Wolverine, né? O X-Men Origins Wolverine. Ah, é o primeiro dele, né? Isso. Mano, eu não vi, cara, porque, tipo, há uns tempo atrás eu tava rolando no busão que eu tava lutando e eu tava pescando no caminho, assim. Eu vi uma parte, acho que é o Deadpool que tá de espada, não é? Uhum. Que eu acho que ele corta uma espada no meio, uma munição, né? É, assim, no começo do filme. Ah, é no começo isso? Ryan Reynolds, então, é o Ryan Reynolds aí, não é? I know, right? Eu achei que já tava no final, porque eu tinha dormido muito até chegar essa cena, assim. O X-Men Origins, ele, a abertura dele é excelente, cara, que vai mostrando ele e o Dente Sabre. Em várias guerras, assim, através do. Dos anos, né? Através dos anos, assim, lutando no Vietnã, lutando na Segunda Guerra. Cara, legal, a abertura é excelente, mano. A abertura é excelente. Mas parou por aí. É tipo, ótimo, hein? Você pega os três primeiros minutos. É, cara. Cancela o filme, tá ligado? Depois disso não dá mais pra ver o filme, cara. É péssimo, mano. É péssimo e acho que é tão péssimo que até a Fox, eles tiraram. Eles, pra eles não existe filme, cara. Eles cancelaram da cronologia deles, né, cara. Eles tiraram da cronologia deles, cara, porque se tu vai assistir o. Tanto o Wolverine Imortal quanto esse último First Class aí, o segundo. O segundo First Class aí que saiu, né? Esqueci o nome dessa porra. Dias de Futuro Esquecido, esse. Eles cagam pras coisas que aconteceram nesse filme. O Wolverine Imortal é bom? Você assistiu? Eu gostei, cara. É bom no nível que você pode assistir sem ter que colocar fazer um facepalm a cada dois minutos. Assim. Cara, não, é bom, apareceu o Samurai de Prata, na minha opinião. É assistível. Ah, então. Tá um nível de qualidade excelente. Porque, né, por o primeiro, cara, é tudo muito péssimo naquele primeiro, velho. Porra, levando isso em consideração, Before Watchmen nos cinemas do Snyder seria bom. I know, right? Não, não é merda. O que que é o tipo, que nem lá o cara fala do blob lá. Aí o cara era todo forte assim, ele ficou gordo. Ah, não fala do peso dele. Aí o Wolverine vai lá e se arria no peso do cara. E aí ele tem que lutar com o cara dá informação pra ele. Num ringue assim, cara. Ele bota o Logan num ringue com o cara pra lutar. Velho, é muito merda assim o negócio. E aí aparece, cara, tem o Gambit nessa merda. Eu tinha esquecido que puta, velho, eu não acredito, mano. E é um personagem totalmente aleatório, assim, porque Tem uma hora que ele vai lá atrás do Gambit, o Gambit tem a informação da Ilha Secreta lá, que ninguém sabe a informação. O Gambit tem essa informação. Aí ele vai lá e o Dente Sabre ataca e foge todo mundo, o Gambit foge. Aí tá no meio da luta do Wolverine com o Dente Sabre. O Gambit vem correndo num prédio, pula no meio dos dois, assim, com a varinha. Como pirocóptero. É, cara, e tu pensa assim, mano, esse louco tinha. O louco falou que não ia ajudar e saiu correndo, fugindo. Por que ele voltou, tá ligado? Nada faz sentido no filme. Tanto que a Ilha Secreta, quando termina a treta lá, aparece polícia e bombeiro na ilha, né? Era pra ser uma Ilha Secreta. Pegaram carona no avião do Xavier, cara. É. Só pode. Isso, porque o Xavier aparece no final catando as crianças como se fosse um pedófilo, tá ligado? É, exatamente. Faz 15 anos que ele é feito pesquisa matando mutante e o cara nunca chegou perto da ilha. O cérebro funciona a velocidade de escada, né? De escada. Aí no final do filme tá lá, desce um jato, sai um Xavier com a cara do Patrick Stewart, só que rejuvenescido, né? Puta, eu não acredito. Né? Ah, a cara do pedofilho. Parece uma máscara, cara, imagina uma máscara de, sei lá, cara. De Halloween, latex, cara, uma máscara de Halloween, assim, com a cara do Patrick Stewart aparecer mais novo. Aí ele vai lá, venham, crianças, venham a mim. Eu vou salvar vocês. E tá lá o Ciclope, tá lá a Emma Frost. Tá todo mundo criança, tá ligado? O Ciclope, Emma Frost, o Raposo de Prata, todo mundo, todas as crianças lá. Ele leva elas todas pra cuidar, né, cara? Tipo. Não tem explicação pra esse filme, cara. E larga o puto do Wolverine no chão com um balaço na cabeça, né, velho? Caralho, velho. É, se pode aí. Mano, o bagulho que eu. Cara, que eu consigo achar mais incrível. A porra do cérebro não tinha informação, mas o Gambit tinha, cara. Isso que eu não consigo. Tô muito cagado tudo. I know, right? Cara, eu ficava assistindo esse filme, assim, de ver, cara. E, tipo, não é aquele tipo de filme que você consegue se divertir. Não. Você fica com vergonha, tá ligado? Você ri, só ri. Quando aparece o Deadpool, cara, quando aparece o Deadpool, que seria o... Transformado? É, transformado, né, que já seria ele. Transforma? É, que era o Ryan Reynolds no começo, aí depois... Ah, não, sim, depois ele rola que ele fica tudo fodido lá, não é? É, eles botam um dublê, né? Eles botam um dublê lá. Ah, não, é óbvio que é um dublê, mas tipo, que o Deadpool fica cagado. É, coloca o fator de cura, os raios do Ciclope... Escura a boca e tal, faz todo... Boca. Puta, vira Spawn, cara. E ele tem umas lâminas do Baraka. Espera, o Deadpool tem uma lâmina do Baraka? Sim, que é maior que o antebraço dele, tá ligado? Eu não sei como. É retrátil. Aí que tá, cara. A lâmina do tamanho do braço dele é retrátil. Eu fico imaginando ele andando com os braços duros. Velho, esse filme é pior ainda do que eu imaginava, mano. Não, é muito péssimo, cara. É muito péssimo, velho. Deixa eu te mostrar aqui um. Te mandar uma imagem aqui, pera aí. Nossa, mostra a imagem do Ryan Reynolds. Não, cara, eu quero uma caixa do cara transformado. É, ele transformado tem, eu tô tentando arranjar. Ele solta uma rajada, é verdade isso? De olho. Sim, sim, ele solta. Cara, o que estão pensando que estão fazendo? Tipo, o Deadpool, mano, como assim? Eu tenho que achar aqui. Não pode aqui, ser ó. Olha o tamanho do cabo de vassoura na mão do cara. Peraí, eu vou tentar ver também. O Wolverine tá correndo pro banheiro, que tá com cara de quem vai soltar um carro. Ele tá falando assim, esse filme tá muito bosta, então eu vou ter que cagar. Pode enfiar, tá ligado? Bebi muito no rolê, preciso cagar pra ficar mais de boa. Tipo isso. Ah, eu achei um... Nossa, achei uma imagem dele soltando raio. Vê se consegue abrir isso aqui, cara. Até os efeitos especiais também são bosta. Lembra que vazou a versão que era com os bonecão, né, cara? De... Sim, sim. Sem efeito especial. Eles, não, com filme... Vai ficar bom. Com filme não, pronto, cara. Com filme pronto, ele vai melhorar muito os efeitos. Não, cara, porra nenhuma. Por que tá, tipo, tem esse caralho, isso é o corpo, isso é o Deadpool, velho? É, cara. Nossa. Mano, caralho, olha o cabo de vassoura e o Wolverine cagando. Nossa. Eu não entendo por que o Deadpool tem esses caminhos de chip, né? É, corpo. Cara, tipo, os caras fizeram com canetinha isso aqui, né? Claramente. E sabe o que é melhor? Eles não tiveram as melhores preocupações em parecer com o Ryan Reynolds, tá ligado? Eles falaram. Ah, tá muito cara a hora do ator, vamos trocar de ator, ninguém vai perceber. Eles ainda falam, não, Ryan Reynolds voltou pra gravar várias cenas extras e pá, do personagem dele. É, até porque não era ele que ia aparecer, ia ser um experimento qualquer. Mano, Que isso, velho. Cara, que isso. Filme. Velho, e essa tela verde que eles estão? Que porra, o céu mais falso que eu já vi. É, cara. E eles falaram que ia melhorar o bagulho. Ai, cara, vamos sair dessa voz de filme. Puxei o. Ou vocês querem continuar no Ryan Reynolds? Vamos continuar no Ryan Reynolds, cara. Aproveitar aí. Lanterna Verde, cara. I know, right? Bem, tá aqui só levando assistir o Lanterna Verde, não foi? Eu levei 6 meses pra assistir. Cara, eu assisti 2 vezes em 2 dias. Eu baixei, que a minha ex era fã pra caralho de Lanterna Verde. Coitada, aí eu baixei... cara. Coitada. Então, velho, eu baixei o filme. Aí o Edson com alto de sua genialidade. Vou baixar o Ryan Reynolds. Cacete, vou baixar o Lanterna Verde, depois tem a putaria dos irmãos, que é isso que faz, né? Então, aí eu assisti o filme primeiro. Nossa, eu tava muito ansioso. Eu só ia ver a menina no dia seguinte, saca? Ele falou assim, ah, pô, vou assistir o filme, né? Vou ver se é bom e tal. Aí no dia seguinte, pra assistir esse filme de novo, cara, que tristeza. Eu dormi, a gente não terminou de ver o filme, a gente saiu pro bar, sabe? Nossa. I know, right? Eu dormi 5 vezes, cara. Aí eu esqueci do filme, cara. Aí um dia eu tava deletando as coisas do HD e eu olhei assim, eu não terminei de ver esse filme. Aí eu peguei pra terminar de assistir os últimos, sei lá, 30 minutos que faltava, mas. Mano, que filme bem ruim, cara. Nem quando aparecem os outros Lanterna Verde, né, cara, salva o filme, sabe? Eu não vi o filme, tá ligado? Eu só vi o trailer e umas cenas e eu pensava, mano, esse filme é muito feio, cara. Não, ele ficou feião. Ele é muito feio, aquele, mano. Aquele uniforme ficou escroto pra caramba. É. Nossa, dá pra ver os dedos dele, né? Tipo. É isso, meio transparente, assim, tá ligado? O que é aquilo, cara? Não, ele usava um meião, não era bota. Tinha os dedos dele. Né? É, então, dava pra ver os dedos lá. É um bagulho que não é. É tipo, dá pra fazer, tá ligado? Não é tão difícil cagar assim, mano. É um bagulho espacial cheio de efeitos especiais. Tipo, velho, dá pra fazer, mas, mano. Se eu não me engano, foi no Lanterna Verde que eles começaram a chamar um monte de ator conhecido pra dublar os personagens CG, pra ver se chamava um pouco. Chamaram o Geoffrey Rush pra ser o Kilowog. Tipo, vamos botar atores bons. Ah, é verdade, é verdade, isso aí. Quem sabe pra ser o Tomar Rey, agora eu não lembro. Rey, não importa, velho. Pô, mas tem o Mark Strong tá legal de sinistro, cara. Pô, tá, achei legal, então, assim, né? Eu lembro que na época, quando o pessoal, antes de sair o filme, saíram os teasers e tal, o pessoal ficou empolgado porque viu o Sinestro e falou, ô, do caralho. Sim, o Sinestro tá muito bem, cara. Mas cara, o que que o Sinestro faz no filme, velho? Aparece pouco. Então. Cara, peraí, o Tim Robbins, ele participa desse filme. Nossa, é, coadjuvante luxo. Ele é pai do Raymond lá, né? Do vilão. Caralho, velho, eu não gosto dessa porra. O uniforme aí, cara. Olha o meião. Meião. Meião de jogador de futebol amador, tá ligado? Escroto, né, velho? Olha só que. Eu olho pro Lanterna Verde, eu lembro que inicialmente queria fazer uma comédia com o Jack Black. Eu acho que teria ficado muito melhor, cara. Ah, com certeza. Com imagina certeza. Ele de Gnort. Não, o Jack Black ia ser o Hal Jordan, cara. Puta merda, não, aí não, velho. Não, lógico que ia ficar muito bom, velho. Era os boatos que tinha há muito tempo, quando você começava a se pensar em filme do Lanterna Verde, você tinha um boato que era o... Mano, e sabe o que ia ser demais? É. Ia ser se fosse um Lanterna Verde gordaço, cara. Ia ser incrível, mano. Sim, cara, não precisa ser... O cara tem um anel lá que faz tudo que o cara pensa, meu. Pra que que precisa ser... Eu acho que o Jack Black só ia fazer árvores que eram pintos voadores, mano. Mas, mano, essa botinha é muito feia, velho. Ah, não, o Edson. O Geoffrey Rush faz o Tomer He e o finado Michael Clark Duncan faz o Kilowog. É. Tem o Parallax também, nossa, velho. Parallax é um cocô gigante. É, velho. Só não foi pior do que o Galactus lá do... Galactus, Galubric. Do Fantástico e Sapateado, né, cara? Cara, esse filme eu não vi, velho. E também é outra bosta, cara. Não, queira, velho. Os dois são muito péssimos, né, cara? Eu não sei como. Um é muito ruim, mano. Eu não sei como teve continuação do Quarteto Fantástico. Esse pá deve ter dado bilheteria. Tipo, tá saindo filme de herói novo, vamos todo mundo ver. Vamos dar uma empolgada, acho que foi na época do X-Men 2, não foi? Pode ser. Lembro agora. Mas eu acho que era. Acho que tava na vibe. Tava na vibe dos. das adaptações, né, cara? Saía de tudo, né, velho? A gente tem aí saiu meio em épocas parecidas, assim, um monte, cara. Tanto Quarteto, Demolidor. Eu lembrei disso, velho. Eu achei legal a primeira vez que eu vi esse filme, cara. Nem a primeira vez eu não consegui gostar desse filme. Eu gostei da parte da chuva que parece. Posso meio que a visão dele, assim, tá ligado? Nossa, essa parte é legal. Eu achei muito do caralho. O radar era legalzinho, assim. Eu acho que eu gostei, eu achei legal a primeira vez, e aí depois assisti de novo. Não. Eu estava enganado. Essa luta no parquinho lá é divertida. E, velho, não tem como falar de Demolidor sem falar de Elétrica. I know, right? Eu não vi até hoje, cara. Velho, na moral, a minha história com Elektra é assim. Tá estreando um filme de super-heróis, né? Ah, é Elektra. Quem é? Porra, não faço ideia. Vamos assistir? Vamos. Mas é pré-estreia, deve estar lotado, né? Ah, vamos ver. Tipo, fui eu, minha mãe e minha irmã, mas só três pessoas no cinema. E era vergonhoso, cara. Era vergonhoso. Mas a mina que faz, ela é muito bonita. Cara. É, tipo, a Jennifer Garner é muito bonita, muito gostosa, mas não me convenceu pra ver esse filme. De jeito nenhum, velho. Eu ficava pensando assim, olhava pra casa e falava, cara, ela tá ali pelo dinheiro, ela não tá gostando de fazer esse filme, mano. Não assisti, velho. Você assistiu, Edson? O quê? Elektra. Não, eu assisti uns pedaços e Deus me livre. Quando apareceu aqueles negros do tentáculo, um cara. Nossa senhora. E velho, eu não li muita coisa de Elektra, tá ligado? Eu li bem pouco. Um pouco também. E velho, não tem Elektra no filme, assim, tá ligado? É tipo um filme da Elektra. Elétrica. Da Elektra. Que não é ela, tá ligado? Tipo. Pelo que eu não deu pra entender nada o que acontece aqui. É igual o filme do Constantino, né? Exatamente, é a mesma coisa do Constantino. Não, cara, aí eu vou puxar um aqui que eu só assisti o trailer, cara. E só o trailer convenceu a não assistir, que é outra mulher também, que é a Mulher Gato, né? I know, right? Nossa. Mano. Isso eu assisti em parcelado, porque passava muito na. SBT. Passava muito em casa. É. Nossa, cara, Mulher Gato da Halle Berry. Mano. Que pariu, cara. Onde eles estavam com a ideia, né? com a cabeça, assim, tá ligado? Tu pega esse. Cara, vou dar uma imagem aqui, cara. Só que tu olha pra isso e tu. Vê se tu consegue levar a sério essa porra dessa imagem, cara. Uma mulher que adquiriu poderes místicos depois de uma baforada de gato. É, cara, sabe, tu olha essa imagem assim de. Pô, deu uma brisa louca, velho. Cara, baforou um gato na micareta, velho. Vixe, mano. Cara, essa capa aqui, eu tô vendo uma capa aqui, mano, que seguiu pra mim, velho. Que meio a capa de paródia pornô, tá ligado? Olha só. O filme tem todo um visual meio paródia pornô, tipo. Olha essa capa que a gente viu. Tô tentando ver a primeira imagem, mas não tá colaborando aqui, cara. Caralho, não. Isso não é. Isso é montagem, velho. Não pode. É montagem. Não pode ter feito isso, velho. Deixa eu achar o pôster aqui. É o pôster ali que está. É muito escroto pra ser oficial, velho. É aquele que tu compra no balaio, tá ligado, cara? É. Nossa, caralho, mano. Não, o DVD de R$6,90. Isso é montagem, mano. Cara. Eu achei muito excelente. Isso é muito bom, mano. É muito bom, pornô dos anos 90, velho. Muito. Não, mas a capa original é essa aqui. Opa, falhou aqui na porra. Caralho. Até no cima da porra de um prédio, olhando pro lado. Isso, ela não no fim. É ruim, cara, é terrível. Mano. Olha o tamanho da cabeça desse capacete, velho. Ela tem um senhor cabeção, maluco. Ué, tá velho. Acho que ela tem um tumor enorme, ela precisa esconder, mano. Mandei o capacete. É como se ela fosse esconder o cabelo aí, né, cara? Mas ela usa o cabelo curto pra caralho. Então não tem motivo, tá velho. Tá sobrando. Tipo, é oco, assim, é oco. É oco, velho, é oco. É borracha oco esse negócio. Cara, que. Cara, olha só como. No... Mano, ela tem uma cabeça enorme, parece um Smart Attack, tá ligado? É. Que porra é essa, velho? Quem que fez essa porra pra ela, saca? É isso, cara, que eu tô pensando. Olha aqui, cara, olha aqui de novo o pôster de filme pornô aqui, ó. Tem até a contracapa do DVD, mano. Pera aí, deixa eu ver. Velho, isso é a cópia ucraniana, velho. Isso não pode ser real. Então, esse filme, alguém assistiu? Tu assistiu, né? Tu falou aí. Puta, mano, eu vi umas partes, cara. Eu vi que a Halle Berry, toda vez que ela tá, tipo, tá pendurada em alguma coisa, ela cai no chão, ela cai naquela pose clássica de, tipo, um, sei lá, tipo, pose clássica de anime com uma cara sensual, você, tipo, velho. Acho que não é assim, tá ligado? Eu olhei esse cara, só o trailer, acho que nem o trailer eu consegui ver até o final. Quem dirá o filme? Nossa, não, muito foi, ruim, mas passava muito no SBT, então às vezes. Cara, a Michelle Pfeiffer, a mulher, ficou com a pele impenetrável de tanto usar creme. Cara. Também a Michelle Pfeiffer se transformando em mulher gato também não faz sentido. Não, claro que faz, cara, é incrível. Era gostosa, mas não. Até a Halle Berry também. Não, é a Sheryl Stone a vilã. Ah, desse aí é Sheryl Stone. É Sheryl Stone. Com a pele impenetrável. Ah, não, Michelle Pfeiffer é do filme do Batman. Eu não sabia nem que tinha vilão nesse filme do Mulher-Gato. Pra mim era só ela andando a esmo, assim, na cidade. Uma hora e meia ela andando Mulher-Gato, assim. Criando a roupa com desenho do McFarlane, sei lá. GTA Mulher-Gato, né, cara? Mas a gente pode usar o Crank, né, o Adrenalina, como a melhor adaptação de GTA pro cinema? Acho que pode, né? Pior, né, velho? É, né, cara? E quem tem mais aí? Porra, Sin City eu gostei, Sin City 1... Sin City é bom. Ah, Sin City 1 é muito bom, as melhores adaptações eu gostei muito. As pessoas falam muito mal do Sin City 2, mas eu, pelo que eu consegui ver, tipo, em trailer, pareceu igual um, então pareceu ok, eu, tá ligado? Não achei ruim, cara, pra mim ele é igual o primeiro, não achei tão bom assim as histórias que eles usaram, sabe? As histórias que eles usaram não achei tão bom quanto as histórias do primeiro, mas o filme é excelente, assim, o... Todas as partes tem o Marv, assim, o Marv é sensacional, né, cara? E ele participa quase todo o filme, assim, não tem, ele não tem uma história própria, mas ele tá, tipo, adivante em todas as... Muito bom, é muito bom. Todas, assim. Eu gostei muito do Marv no primeiro filme, muito mesmo, cara. E... Ah, eu vou apelar, cara. Hobbit, mano. Ain't alright! Não tive coragem de assistir. Mano, e tipo, o livro é aquela mesma vibe do cacete do Watchmen. O material físico lá que você já leu é tão bonito assim, você lê, então, véio, depois vê o bagulho. Primeiro, três filmes, né? Hobbit dividido em três filmes, pô. Já começa errado aí. E nossa, mano, tudo que era legal eles tiraram. Era pra ter sido um filme bem divertido, assim, de tu assistir. Sim, mano. Mas ele se tornou tão maçante, mano. Parece muito que, tipo, o Peter Jackson virou e falou, cara, fiz um épico do Senhor dos Anéis, sei lá o quê, eu quero deixar Hobbit no mesmo nível e, tipo, não é nem de longe, assim, tá ligado? Não precisava fazer isso. Tá? Não tem como, cara. Tanto que, velho, as melhores partes do livro era aquele puzzle lá que tinha que, antes de ir pra casa do Beorn, ou as charadas com o dragão, tá ligado? Tipo, as melhores partes eram, tipo, claramente pra criança e não foi, porque o filme é um filme adulto. Cara, apesar de ter gostado do primeiro, gostei mais ou menos do segundo, não vi o terceiro, não vou ver, provavelmente. O terceiro é meio fraco mesmo. É, e nossa, eu fiquei muito decepcionado, tá ligado? O visual eu achei impecável, achei incrível, mas não dá, cara. Eu assisti primeiro uma hora do primeiro, aí 50% tava no livro, 50% não. Assisti a primeira uma hora do segundo, 80% não tava no livro. Eu não vou assistir o terceiro. Eu também não, cara. No livro é uma saída genial pra guerra, cara. Porque, tipo, o Bilbo toma uma pancada, não é? Cai e acorda, acabou a guerra. E os caras narram rapidinho e fechou. Uhum. Não precisa de um filme inteiro com uma guerra que nem aconteceu. Não, cara. O terceiro é praticamente pancadaria, né? Véio? Começo ao fim a guerra, né, cara? Acontece umas doideiras lá e depois. Tiro porrada e bomba. No mínimo, o Legolas faz mil piruletagens. É, lá. Cara, o Legolas faz uma, mano. É. Mario Bros, o bagulho. E, mano, por favor. O Lego Yoshi, alguma hora. Por favor, conte, cara. Não, cara, tem uma hora que ele tá lá lutando há horas lá com o cara lá e começa a cair as pedras, vai desmoronando lá de trás até a frente, assim, e ele vai saltitando nas pedras enquanto elas vão caindo, cara, sabe? Tipo, é Mario, eu acho que eu já fiz isso jogando Shinobi. Sabe, cara, foi muito absurdo aquilo, mano. Eu fiz isso na fase do Aladdin, cara. É, cara. Começa a cair as pedras assim, ele vai pisando. Tuc, tuc, tuc, tuc. Pegando a moedinha. Larry, sempre tem que botar o Larry sendo uma piruleta doida, assim. Pra, é, mas desde que eu vi. Pra justificar a presença dele no filme. Mano, mas esse bagulho é assim desde Senhor dos Anéis 1, velho. É, exato, exato. Porque, tipo, o Legolas não fazia aquelas bagunças sinistras lá, tá ligado? E o Peter Jackson fez. Tem uma que ele faz no elefante, não me lembro, acho que é no terceiro filme, eu acho. É o até segundo, hoje eu não consigo entender. É gigantesca pra matar um. É no terceiro. Até hoje eu não consigo entender aquilo que ele fez, não. Eu assisto várias vezes a cena de um cara. Eu acho engraçado, porque ele faz uma pirueta enorme, tá? Ele chega na nuca do elefante e tá com uma flechinha de merda. Comparado ao tamanho do elefante, o bicho morre. É uma farpa que entrou no bicho, saca? O bicho tá cravejado de flecha. Porra, tá, mano, cagando. Sim, daí você vê, cara, claramente. Mano, aquele elefante passou por muita coisa. Sei lá se é um elefante, aquela merda mesmo. Tipo, olha o elefante. Ele passou por muita coisa. Ele tem, tipo, um casco. Ele não tem mais pele, sei lá. É, cara, aquela porra é de aço já, mano. E o cara fura com a merda de uma flechinha. Só falta de bater na nuca do bicho, gritar Fusca Azul e ele cair. Tá, vamos quer dar uma... Você quer usar, quer aproveitar, deixa aí, mano, ou não? A qual? Do aço. I know, right? Aço. Aço tava na minha lista. Aço, Steel Woman de aço. Meu, mano, Deus, cara. Eu assisti tanto esse filme no SBT, cara. Quem falou? É o Shaquille O'Neal, né, cara? Shaquille O'Neal. Ele fez grandes contribuições para o do basquete, como aquele filme do gênio do rádio. Também. Shazam, né? Como Shazam. Nossa. Quem falou pro Shaquille O'Neal que ele te deu pro filme, cara, tá ligado? E jogo, né, também. Shaquifu. O melhor jogo do Shaquille O'Neal é aqueles NBA Jam de dupla lá, tá ligado? Ah, sim, NBA Jam é excelente, né, cara? É um jogo da NBA mesmo. Sim, é porque é um jogo de basquete. Os caras estão jogando basquete, não estão... vestido com uma roupa de aço muito bostolento. Véi, a minha pior lembrança de aço é porque eu lembro que naquela época os brinquedos em geral eram bem mais baratos, assim, tipo, comparando ao o que a gente ganha hoje. Não dá pra entender, né? E, tipo, eu ganhava bastante brinquedo, bastante bonequinho. Eu tinha um bonequinho do aço. E, tipo, cara, o aço era um super-homem. Tipo, um super-homem mesmo, só que ele de aço, né? É, ele era um cara. Ele era um cara vestido. Não, ele era um cara vestido. Não, um cara com armadura. Tipo... Ele era o Homem de Ferro, inspirado no Superman. Exato, mas o que eu quis dizer era, tipo, ele era um ser de aço. Ele não era uma pessoa com cagada. Mano, era muito bizarro. Eu lembro que eu vi um bonequinho, assim, eu tinha ganhado um bonequinho do aço e tal, sei lá. E, tipo, eu vi, depois do filme, eu falei, cara, isso aqui não tá parecendo meu bonequinho, tá ligado? O que aconteceu com isso aqui, velho? Olha isso que eu mandei, mano. Nossa, velho, eu mandei o uniforme inteiro. Ele tá usando aquela luva de açougueiro. Sabe aquela que açougueiro usa pra não cortar a mão? Olha esse capacete, velho. Tipo, olha a marretinha de bosta que esse cara usa. É tudo errado, velho. A ponta da marreta era uma arma sônica. Como que ele carregava essa bosta? Ou não tem entrada pra tomada, saca? Não... Nossa, aí parece uma marretinha. Mano, que isso, velho. Mano, que ó, assim, o estilo dos quadrinhos, ele era esse aqui, ó. É, eu tinha um que era tipo um Superman, um bicho azul e... É, tinha... ele é um cara vestindo uma armadura, né? Mas sim. Ele usou ali o símbolo e tal, e a, é, e a ele, capa. Ele pra mim não parece um cara vestido, ele parecia tipo um cara tudo de aço mesmo, ah, tá ligado? Ah, sim, é, ele usava... Era tipo o boneco, era o que eu via no meu boneco, era um cara de aço, eu não vi... Ele usava um marretão também. Olha a cara, olha essa cara de especial que ele tá aqui nessa imagem aqui, cara. Por quê, cara? Eu lembro que no final tem uma forçação de barra fodida, que ele tem que jogar um dispositivo no negócio, ele tem que fazer uma cesta, basicamente. Nossa, não acredito. Durante o filme inteiro, tipo assim, ah, pra jogar o lixo ali na cesta de lixo, ele sempre erra, e erra feio. E no final ele acerta uma cesta. Ai, meu Deus. Cara, Shaquille O'Neal fez uma cesta. Olha, nossa. Como eu falei nesse podcast atrás, banana. Otário. Olha esse cosplay, cara. Olha esse cosplay, tá melhor que o Shaquille O'Neal. Mano, tô tentando ver a imagem. Cara, se bobear é o Shaquille O'Neal. Eu acho que o cara fez um molde com base do Shaquille O'Neal. esse cosplay. Caralho. Mano. Deve estar quente pra porra aí dentro, na boa. Velho, eu tenho certeza que o cara é da figura do Gariba e ficou muito largo esse uniforme pra ele. Né? Muito largo. Esse nego morreu desidratado um minuto depois do convênio, na convenção. Cara. É só borracha. Ele tá respirando pelo olho. É o único ponto, velho, que tem pra entrar ar ali, velho. É só o olho. Um pouquinho ali, né, cara? Um pouquinho moldado ali, né? Esse cara tá me lembrando muito os Zimos do... Essa cara dele tá me lembrando muito a máscara que os Zimos usa no Saints Row 3, velho. Godoka, tá quase na hora de encerrar aí, vamos dar uma corridinha antes. Beleza. A gente já manda dois de cara, então. Já que a gente falou do nosso... Se David Hasselhoff é Deus, Nicolas Cage é o Messias? Motoqueiro fantasma. Motoqueiro, claro. I know, right? Motoqueiro fantasma, cara. E dois. Eu não vi nenhum desses, cara. Eu não tive coragem de assistir o segundo, cara. Não vi nenhum nem o dois. Nossa, Evandro, o segundo consegue ser melhor que o primeiro, velho. Melhor não real... sentido. Melhor em que sentido. Ação. As cenas de ação são muito boas. O visual dele também tá melhor. Mas o roteiro continua sendo uma bosta incrível. Mano, é um ou dois? Ah, acho que é um, né? Que ele tá tipo, naqueles negócios de acrobacia e ele sai pegando fogo igual um motoqueiro. É um. Ah, porque essa foi a única cena que eu vi na Globo, tá ligado? Nossa, cara, é muito ruim, velho. É muito cagado. É igual o esquema da caracterização, tá ligado? Tipo, aquilo lá não é o motoqueiro nem nunca, né, cara? Tipo, não é o Johnny Blaze nem... Não, nunca, perto, nunca. Né? O cara fica lá comendo jujuba e ouvindo... Cranberries, né, cara? Tipo... Mano, é totalmente o contrário do que ele faria, velho. Como assim? Cara, o segundo também é aquele erro fudido. Ele tem que resgatar um garotinho, que o garotinho é filho do demônio, e vai ser responsável pelo apocalipse e tal. O nome do moleque é Danny Cat. Vocês estão ligados quem é Danny Cat, né? É o outro motoqueiro. Não. É o segundo motoqueiro contra o Johnny Blaze. Uhum. Dura chuteira. Ah, mas. Isso é no segundo? Mas o menininho isso... que tem que proteger é o Johnny Blaze. Mas isso. É o Danny Cat, desculpa. Mas só que isso é um easter egg? Ou eles estão tentando encaixar tipo, uma continuação lógica na história? Era pra ser uma continuação lógica. Nossa, isso que eu temia. Se fosse só um easter egg bonitinho, firmeza. Mas na moral, é aquele esquema, né, cara? A Fox, pra não perder os direitos dos personagens, faz qualquer merda, né, cara? Tá fazendo isso agora com um quarteto também. Nossa, o quarteto que tem a coisa negão, né? O Tocha negão. Cara, o mijo de fogo. Puta, é verdade, mano. Caralho, esse é o melhor Guardiões da Galáxia. Guardiões do PlayStation. Mano, que porra é aquela, aquele maluco japonês ali do lado? É um dos apresentadorzinhos mirim do Bandicoot. É o apresentador atual, acho. O Silvio Santos é o Groot, cara. A Maísa tá muito like. E tem a porra de um PlayStation voando ali em cima, cara. O Yuji tá muito virado no Jiraiya, não sei. Tá, ele tá muito. A Maísa tá muito badass, cara. Continuando aqui, cara. Vai seguir. Ah, fala você aí que eu não lembro de mais nenhum. O que eu ainda tenho aqui na minha pauta? Ah, eu lembro, posso falar? Vai. Spawn. I know, right? Eu adorava esse filme, velho. Eu adorava também mesmo. Eu acho que, em comparação ao quadrinho, o filme é muito bom, porque o quadrinho é muito ruim. Muito ruim. Mas o filme é péssimo, velho. Eu lembro do palhaço chamando o Alcimos de torresmo, de queimadinho, de estadinho. Mas a cena que fica mais clara pra mim no filme, velho, porque eu reassisti esses tempos, eu até fiz a resenha, vocês devem lembrar isso, vocês estão ouvindo e tal. Foi a porra da 125 dele com um bagulho de plástico transformado. Carenagem de plástico, que era a cara. Capa, né? A capa virou a carenagem cuidada. Mano, e você via que era uma CG 125 com plástico por cima, mano. Por quê, velho? Cara, eu lembro do violador lá, ele dá um peido, se caga, velho. Tipo, é muito. Mano, cara, e o Malevolge, velho. Malevolge. Como não falar do Malevolge? O meu desktop por um minuto, cara. até começar a passar mal e tem que tirar. Mano, o que que é aquele filme, velho? O que que é aquele filme? Mano, pro filme ficar melhor, você tinha que botar o Wesley Snipes de Spawn, tá ligado? Puta, o Beyblade, pra falar nisso também, eu tinha esquecido, velho. I know, right? O Blade é legal, acho que o primeiro e o segundo Blade são legal, o terceiro é eu gosto muito do primeiro, agora o terceiro. Agora, o Spawn é o Michael J. White, né, cara? Depois redimiu fazendo Black Dynamite, cara. Redimiu totalmente qualquer coisa que ele tem feito do Spawn. Esse é louco, cara. Mano, o filme do Spawn é... Falando nisso, o Blade 3 tem o Ryan Reynolds, né? I know, right? Novamente aqui, né? Eu acho... que todos os filmes ruins desse, o Ryan Reynolds participou, tá ligado? Tipo, ele foi um coadjuvante, ele foi um dos caras fantasiados, eu tenho certeza disso, mano. Oh, deixa eu falar um rapidamente aqui também, que eu não assisti, eu assisti só alguns pedaços, porque tava passando na TV, que é o Jonah Hex. I know, right? Puta, esse eu não vi. Só o trechinho que eu vi, eu já consegui ver que o bagulho é muito péssimo. É trash, cara, o Jonah Hex é trash, velho. Terrível, cara, terrível. Eu olhei assim, que merda é essa? Eu vi, olhava farol... pra cá. Eu olhava assim, que faroeste, que filme de faroeste bosta é esse que tá passando na TV? Aí daqui a pouco aparece o cara lá com a cara toda, com a cara detonada lá. Eu digo, meu Deus, cara, é Jonah Hex. Não tem. Último mês aqui passou Jonah Hex na Globo, assim. E foi a mesma coisa. Eu vi uma cena com um velho oeste meio cinza, assim, sei lá, um bagulho. Nossa, que filme... Eu perguntei, que filme é esse? Ninguém sabia responder quando eu vi o Jonah Hex. Parece o Josh Brolin com a cara cagada, né? Por um segundo eu pensei, esse cara especial é o Jonah Hex. Aí eu pensei que era o Jonah Hex, tá ligado? Outro aqui, passando aqui rapidamente pra gente encerrar. Liga Extraordinária, né? I know, right? Não tinha lembrado. O Doc curte muito esse filme. Porra, adoro. Mas o Liga Extraordinária é aquele esquema, né, cara? Tu pega a pessoa, qualquer pessoa que diz que gosta desse filme, tu pega e manda ela ler o quadrinho, né? Quadrinho, né, cara? A pessoa vai chegar a vomitar. Velho, eu lembro da cena que eles estão numa perseguição com o submarino em Veneza. aí eu parei pra pensar, puta que pariu, se alguém tropeça o cara naquela água, ele tá fudido, ele vai... 50 metros de profundidade ali, velho. Alan Quark, acho que foi aí que o Xangor se aposentou, né, cara? Foi. Aposentou nesse filme. Ele acho que ele olhou depois. Tá na hora. Tá na hora, cara. Tá na hora de eu retirar. Oi, eu acho que ele saiu na porrada com o diretor no set, cara. É? Eu sairia também, cara. Por que não sairia nessas condições, cara? Você acabou com a minha carreira! Não tira a razão dele. Segui, tem mais aí? Pô, velho, tem um V de Vingança aí dos irmãos, né? V de Vingança? Eu gostava do V de Vingança, cara. Eu gostava demais, até ler. Tem esse esquema também, né, cara? Você pensa que é um filme bom, assim? Você pensa, porra, é um filme super profundo, super... O Agente Smith mandou muito bem, né, cara? Cara, eu achei que conceitualmente V de Vingança é pior que o Watchmen, cara. Pior. Muito pior. Muito pior. A mensagem a ser passada em V de Vingança era uma mensagem temporal. Ela não tinha o mesmo problema do Watchmen, que, querendo ou não, ele ficou um pouco preso ao passado. Com o momento político que o Watchmen foi escrito, com as mensagens que ele passa em relação à política da época. Não, mas é que são duas... O V de Vingança também tem isso, cara, mas ele é feito pra ser mais atemporal do que o Watchmen. Puta, você acha? Eu acho. Eu acho que os dois são bem atemporais, cara. É, Godoka? Cara, eu só vou falar minha lista aqui. Tartarugas Ninja. I know, right? Nossa, é verdade. Qualquer uma delas. A gente já falou, não, o menos primeiro um, é bom, menos cara. Um, primeiro um é bom. Dois, um e o dois, não, um e o dois. Cara, eu gosto dos três primeiros filmes, vocês terem ideia. Mas o Turtles in Time lá, eu gosto. Turtles in Time, não, cara. O terceiro é muito bom. Cara, eu adoro aquele filme. O menininho que solta bem pá. O terceiro eles não tiveram orçamento nem pra fazer uma fantasia melhor pra ser truque. Não, tá nojento, as fantasias estão muito piores. Você vê que fantasia nojenta, mano. É muito ruim, velho. Você vê a roupa dos atores atrás, tá ligado? Na parte de trás. Não, tu viu a abertura no capacete, sabe? Entre o pescoço e o capacete. É muito ruim. Cara, só pode chegar o zíper, tá ligado? É. Tu vê o zíper do bagulho, velho. Terrível, mano. Terrível. O primeiro ele é bem adaptado, ele é mais dark, assim, do que o... mais voltado pros quadrinhos mesmo, cara. Tanto que Tartarugas Ninja Returns. É, cara, tanto que a origem do Mestre Splinter é igual ao dos quadrinhos, não igual ao do desenho, né? Tô vendo o Mestre praticar com o Gifu e de repente... Não, isso no filme. No filme sim. No desenho era um mestre mesmo que caiu o Uzi e virou um rato, né, mutante. E isso eles usaram, acho que no... Pra te ver que o novo filme do Tartaruga Ninja é tão bosta que eu nem lembro como é que é o negócio. Eu só sei que ele aprendeu... No livro. Ninjitsu, né? Ele aprendeu vendo os bagulho no livro, não foi no filme mais novo, ó. No filme mais novo, sim. Não, mas eu não lembro nem como é que ele se transformou em um rato gigante. Velho, olha o pescoço do Michelangelo. É pra isso. Cara, eu adoro. Mano, não adianta. Isso, eu divirto pra caralho assistindo. Que isso, velho. E o 2 já é mais galhofa igual o desenho, né, cara? Eu gosto do 2, cara. Eu gosto muito do 2, mano. Só porque tem o Vanilla Ice, né? Que ele. Ele faz a improvisação ao vivo. É, improvisa uma música na hora. Tão foda que ele é. Só terminar de falar os que sobrou do Merlin aqui. Vai lá, vai lá. Howard o Pato. I know, right? Traumatizante. X-Men 3 The Last Stand. No! A gente esqueceu de falar. Péssimo também. Mas os 3 X-Men são bem mal adaptados. Não, o 2 é muito não. bom, cara. O 2 é melhores. O 2 é legal, mas só que se você pensar como X-Men, tipo, um quadrinho de X-Men mesmo, é bem distoante, tá ligado? Acho que nenhum foi. É muito distoante. Mas dentre esses, o 2 é muito bom, assim. Entre os outros dois. O 3 é terrível. E o 3, né, cara, aí os caras fazem o Dias de Futuro Esquecido, que eles deveriam... Por exemplo, eles esqueceram o filme do Wolverine, tipo, não existiu o filme do Wolverine. Mas nesse aí eles lembraram do que ele matou a Jean Grey no X-Men 3, tá ligado? Porra, eles não tinham cagado com esse filme, não pode. Pois é, finge que não aconteceu, cara. Era pra eles terem considerado só o primeiro e o segundo, né? É a hora perfeita pra você fingir que não aconteceu, tá ligado? Esquecer. Mas não, tem que voltar, né? Não, eles foram lá e lembraram lá da X-Men 3. Eles, pô, são uns bosta, né? Nem isso que os caras fazem direito, né, velho? Lembrado nessa. O que mais, Godoc? Peraí, deixa eu voltar na lista aqui, meu mouse é defeito. É, o Quarteto do Fantástico, qualquer um deles, especialmente de 90 e sei lá quantos. I know, right? Doutor Estranho, eu não consigo terminar de assistir esse filme. Tiozão mago do churrasco. Cara, é muito ruim, muito, muito ruim. É nível Chaves, saca? Toca o funk e Superman 4, cara. Superman 4, velho. I know, right? Aqui, que é deprimente demais. Seguir últimas considerações que tem aí pra... Puta, velho, sei lá, eu fechei as abas, não sei mais filme nenhum, então... eu posso falar do live action do Gigantes? Nu! Ah, muito ruim. Muito ruim. Péssimo. Apesar do visual ser muito legal. Maneiro. O visual das roupas, das armas, tava muito... Da moto, lá, motona, tava legal. Só que, nossa, é muito ruim, cara. Eu aqui, pra finalizar, eu tenho o Fantasma com o Billy Zane. I know, right? Zorro pode ser considerado? Zorro vídeo quadrinho antes? Zorro do não. Antônio Bandeiras? Não, acho que... Zorro não sei se é do seriado, se é o original. Eu acho que é, cara. Mas era um quadrinho antes de ter uns bagulho ou não? Agora eu não lembro, cara, porque né? O Batman lá perdeu os pais saindo do filme do Zorro, né, cara? Então eu não sei dizer agora se ele é baseado ou não. Eu tenho aqui o Justiceiro Havaiano. Nu! Mas pode incluir o do Dolph Lundgren também. Eu tenho aqui também Juiz Dredd do Stallone. I know, right? I am the law. Conan, cara. Conan é um bagulho que a gente não pode esquecer. Nu! Porra, eu não vi. Você não viu um? Do Momoa? Não, o Conan do Schwarzenegger, velho. Ah, não, mas que lá é bom, cara, que isso. Pô, eu adoro o filme, mas eu tenho consciência que não é bom. Não é bom. Cara, ele dá uma porrada no camelo, velho. Duas vezes, cara. Duas vezes? Eu tenho aqui Batman e Robin. Chega de repetir o Godok e o CG. Nossa, esse aí não precisa nem falar. E eu tô com muita vontade de assistir ele de novo, cara. Eu quero dar umas risadas. Porra, não tem... Ah, não, no Netflix do Michael Keaton, né, velho? Ah, que pena. Não. Eu queria ver. Michael Keaton, sabe, guys? Tivesse assistido. Ah, não. É o do Tim Burton esse, não é? Primeiro e segundo, sim. Primeiro, o do Michael Keaton, sim. E pra finalizar aqui, cara, eu tenho o Homem-Aranha 3 e os dois espetaculares Homem-Aranha. Eu não assisti o 2 até hoje, cara. Eu tenho que assistir pra fazer o post. Ah, velho. É muito ruim, cara. É muito ruim. Eu não vi também, eu não vou ver. O Elétrico lá é o pior é vilão. O Michael James. Todos, não, cara. Como é que é o nome do Jamie Foxx, velho? Jamie Foxx. Cara, coitado, fiquei com pena dele. Por que ele aceitou esse papel? Ele aceitou porque disse que os filhos dele gostavam do Homem-Aranha, tá ligado? Então, puta. E o cara não faz pelos filhos, né, mano? É muito amor, cara. Provavelmente foi um golpe baixo, foi tipo, o produtor lá, sei lá, veio e virou pra ele e falou: então, James Foxx, a gente quando andou conversando com seus filhos, eles gostam do Homem-Aranha. Aí, tipo, ele caiu uma lágrima. Numa dessas, Dustin Hoffman ia fazer o Super Mario. Porque os filhos dele gostavam. Quando ele viu o poder, ele falou: nem fodendo, eu faço essa merda. Eu não vou. Meus filhos que se fodam. Exatamente, meus filhos que se fodam. Se foder, moleque. Não dá pra fazer isso. Mas o segundo conseguiu ser pior que o primeiro, cara. O primeiro eu já achei uma bosta, mas o segundo foi pior. Que era aquele Harry Osborn, tipo, ele quer o sangue do aranha, pede pro Peter. O Peter é um amigo tão filha da puta que ele não quer dar o sangue pro cara, meu. Sabe, tipo, não, tu conhece. E o Harry nem sabe, tá ligado? Ele chega ali, tu consegue foto do aranha, tu consegue aí falar com ele, eu preciso do sangue dele pra curar minha doença aí. Ele não sabe. Não, legal. Vai se fuder, cara, não vou falar com ele. Não conheço o Homem-Aranha, não, vai se fuder, não sou teu amigo. Não, Peter, mas meus filhos gostam do aranha, cara. Aí tem o Elétrico, que é uma bosta, que é um fã que foi rejeitado pelo Aranha. Nossa. E virou vilãozinho, tá ligado? Nossa. Só porque, o Aranha não reconheceu ele. E aí tu tem o Rino, que é o cara lá que ele vira o Rino no final do filme, só pra dizer assim, tipo, vamos continuar. Fiz alguma coisa. Vamos continuar com esse filme aqui. É o cara numa armadura de Rino, igual do Aranha Ultimate lá, assim. Mano, eu tenho um filme que consegue ser pior, acho que tudo que a gente falou junto, somados. É o meu último, eu juro. É o Dragon Ball lá. Nossa, cara! Puta que pariu! Quando eu faço questão de esquecer que essa merda existiu, cara, tem um filho da puta. Cara, velho. É o pior. Aquele Goku menos Goku que eu já vi, o Piccolo menos Piccolo que eu já vi. Mano, é tudo errado, cara. Nada faz sentido. Não. Nada, a única coisa do Dragon Ball que tem aquela porra é o nome. Que não. Não. Eu não consigo nem lembrar se tem as esferas do dragão nessa porra desse filme. Eu acho que tem. Eu não lembro direito, eu lembro que tem uma. Nossa, as lutas são. O Piccolo quer as esferas, né? As lutas são terríveis, os efeitos especiais são feios, mano. E eu lembro, cara, que eu assisti esse filme porque um dia um brother chegou e tipo falou: mano, eu assisti o filme do Dragon Ball novo e tá da hora. Nossa, e eu falei, é mesmo? Porque faz muito tempo, acho que tava na escola ainda, se não me engano. Eu falei, porra, é mesmo? Sério? Não é, cara, pode assistir que velho tá louco. Eu cheguei no. Mano. Logo depois, o cara desapareceu, tá ligado? Sequestraram o cara começou a torturar ele. Casa, velho. O que é o cara, o Shaiun Fa de Mestre Kami, né? Tava precisando pagar muito as contas, o cara. Sim, velho. Vi a conta da NET lá, falou: então, brother, 3 meses atrasado. Peraí que eu vou fazer um filme Dragon Ball, já pago pra vocês, ó. É uma mistureba, porque tu tem um japa fazendo Yantia, tu tem uma gostosinha lá fazendo a Buma. Tu tem uma mina que não tem relevância nenhuma no filme, e eles botam ela junto com o Pico de lance. Nossa, mano, por que eu fui procurar a imagem do Piccolo, cara? Não, mano, o Piccolo é muito... Eu mandei uma que ele tá junto com a ajudante genérica dele. Cara, eu não sei o que pensar nesse filme, velho. Cara, lembra aquele cosplay do cara de Piccolo, que tá um Piccolo todo fudido, que tá melhor que esse... Que mano, esse... É, que bate o braço, tá sem coisa. Isso. Velho, é óbvio, velho. Você vê a porra daquele Majin Buu tristão, é um Piccolo melhor, cara. O Majin Buu tristão. É um Piccolo melhor. Eu tento esquecer que esse filme existe, cara, mas sempre alguém... E aquele Goku, traz de volta essa... Mano, o Goku é um Goku que não tem... Mano, não é o Goku aquilo, velho. O Goku ocultou, pancovou, cancossou. Mano, alguém viu esse filme dublado? Será que o Goku tem a voz do Goku do desenho, velho? Ah, deve ter. Mano, ia ser o pior bagulho do mundo, porque, tipo, nem ia combinar com o moleque, com o cara, tá ligado? Esse aqui é o cosplay, cara. Tá, já tô vendo um cosplayer feio ali, deve ser incrível. Caralho, esse também, é muito, O Goku, cara, eu tava tentando lembrar de onde eu já tinha visto esse maluco em... No filme do Dragon Ball Evolution, eu acho. Em outro filme, tá ligado? Tipo, que não fosse esse... Que o cara, tipo... Isso aí pode ter afundado, provavelmente afundou a carreira do cara e... eu com certeza, ele nunca mais fez um filme na vida dele. Com isso podemos encerrar o... Desculpa, gente. Essa tristeza. Tornando um ritmo muito triste. Quem puder nos comentários aí, vai lembrando de outros aí que a gente tem esquecido. É, que a gente esqueceu. A gente esqueceu, ó, certeza que a gente esqueceu. Esqueceu vários aí, tem muita coisa ainda pra falar, mas fica a critério de vocês aí lembrar nos comentários. Até semana que vem, curta aí a nossa página. Continue. Ou não, né? Às vezes nossa, esse podcast foi tão ruim que vamos cancelar o nosso. Simon peguear ele. Não isso. A vida vai cancelar a gente, tá ligado? A gente nunca mais vai sair dele. Isso aí, pessoal. Nesse clima de tristeza, estamos encerrando mais um podcast. Até a semana que vem. Vamos usar a hashtag aí no Twitter, Dragon Ball Evolution 2. Eu quero acreditar. We want. Is there anyone watching this wonderful night?